A opinião na boa nova. Com o apoio R6 Living, o útil escute. Saiba mais em r6living.pt. Eu passei toda esta semana em Espanha e andei, de algum modo, envolvido na vida de nossos hermanos. E recordei-me de uma música de Sérgio Godinho que diz que só neste país é que se diz só neste país. Tudo isso para dizer que também aqui ao lado acontecem coisas que nós pensamos que só acontecem neste país. Bem sabemos que na área política tem sido fértil o caudal de notícias em que políticos apresentam, vamos dizer assim, habilitações não correspondentes com a realidade. Temos o caso super popular de Miguel Relvas, ou então mesmo o mais recente de Feliciano Barreiras Duarte. Pois, aqui ao lado, em Madrid, Cifuentes, a presidente da Câmara de Madrid, vamos designar assim para ter uma terminologia semelhante ao que se usa aqui em Portugal, foi descoberta com um diploma de mestrado falso. Recusou demitir-se e tentou forjar um diploma que parecesse verdadeiro. Mas foi também descoberta numa conversa com uma amiga a tentar encontrar esse tal desejado diploma de mestrado. Mesmo assim, como Madrid vai estar em festa no dia 2 de maio, Cifuentes recusava-se de mentir. Queria fazer parte da festa. É uma mulher vistosa, bonita e que gosta de aparecer nas fotografias. E então, perante a recusa de se demitir, e como em Espanha, quando há guerrilha a sério, eis que ontem apareceu um vídeo em que Cifuentes foi apanhada a roubar, em 2011, dois cremes num supermercado. E Cifuentes lá se demitiu. Tudo isto para dizer que quando pensamos que só aqui em Portugal é que acontecem coisas destas, infelizmente, não é verdade. Sugiro mesmo que Sérgio Godinho altere a sua música e que antes de cantar só neste país, diga, não é só neste país. Bom dia, bom fim de semana.